25, décima 1, alterne 133, décima 25, 18 no 7. Ok, 1251, alternado 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Zulu Alfa, Salvador. Kiosk Zulu Alfa, efetue cheque no seu equipamento transponder. Perdi a indicação do seu modo Charlie. O Webjet Golf Golf Quebec. Golf Golf Quebec, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de reboque pushback da posição de número 6 aqui do pátio 3 para a posição 4 do pátio 1. Autorizou até a saída do pátio 3 e a porta para ingresso no pátio principal. Afirmativo, reportarei. 5972 decolou 52, 120 do sinal 8, controle, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Controle Salvador, boa noite, 5972 decolou, cruzando 2500. Boa noite, Rio, 5972, contato radar na decolagem, submanter o nível 360, sai da Bel. Fidel, se eu puder autorizar, você me vai direto a Eudes. Inicialmente estou autorizado direto Leda, vou coordenar com o Recife, só um minuto. Obrigado, direto Leda. Casual, efetuou o cheque no transponder? Ok, continuo sem indicação do seu modo Charlie, ok? Perdi a indicação do seu modo da sua altimetria. Chame Recife, frequência 126, decimal 85. Caso negativo, chame 125, decimal 45. 126, 85, 125, 45, gol 606. Está presente, direto, obrigado. Salvador, o Web7. Vou pedir feedback se conseguir até por enquanto. Tudo por gentileza para Salvador, eu tô recebendo a mensagem intercortada. É o Wolf Wolf Quebec da Web7. Podemos prosseguir até a posição 4? Autorizado, reporte ao término, Quebec. Afirmativo. Escuta do Alfa, Salvador. De foco que sua altimetria está intermitente, ok? Agora está restabelecido a altimetria, mantendo 080. Até a próxima, Quebec. Obrigado. Tango Oscar Zulu Alfa. Ok, 59 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 080, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1, bom dia, Oscar Zulu Alfa. Bravo. Webjet, Whisky Juliette, Kilo. Whisky Juliette, Kilo, prossiga. Bom dia, solicitação de reboque pushback da ponte 5 aqui do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Está autorizado, reporte ao término. Afirmativo, reportarei. Comando, avisando. Quilo, finalizando. Bom dia. Bom dia, Quilo.